Salvador, bom dia, Estrela na nossa, etc. Olá, 9770 da Pixia, Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, Federal na nossa, etc. Então, 3153 indicada. 359. Então, 3859, reduza para 2509. Mantendo 2509, 3859. Sente. Salvador Azul 4069, sente da Golf. Azul 4069, Campinas, nível 360, vetor de volume meio, da cola pistão 0, curva direita. Saída tá é o Lê da Bridge, controle 120.8, aciona 5137, Azul 4069. 2360 para Campinas, conforme a rota do plano de voo, decola 210, saída tá é o Lê da Bridge. Controle 120.8 e o controle e o transponder 5137, Azul 4069. Correto, é ponto posto do 4069. Xuxi 18, livre LS. Livre S2000, 1018, com 9085. Reporta estabilizado, Gol. Vai reportar estabilizado, 9085. Controle Salvador, muito bom dia, 3171, cruzando 2200, perfil da EL. Então 3171, contato radar, 360, saída da EL, dá presente atualizado Leda, depois Leda Bridge. Dá presente Leda, depois Bridge, 3171. Salvador, muito bom dia, Web 5808, posição de número 3, pushback, acionamento. Web 5808, bom dia, autorizado, pushback, sinal, reporta. Pushback, sinal, reporta 5 ponto, táxi, Web 5808. Então, 3153, desça para 3, meu pai, ajuste 1018, sem restrição. 2209 3859 da Terra 0, decola pista no 0, curva direita, saída da EL, Leda, controle 120.8, aciona 5140, Guru 804. 2A360 Galeão, Tesouro 0, pode colar da 10, curva direita da EL, Leda, Bridge, 1208, 5140, Gol, 1804. Correto, que porta puxa. Eu falei igual no outro quadro. Charlie Anche, prossiga. Minha radial distância de Salvador. Controle não conseguiu copiar. Radial e distância. Rios para controle de Alagoinhas. A transmissão está intermitente. O Mike Chalet confirma para o WhatsApp. Sente, mantendo 500 pés. Sente, o Mike Charlie Yankee. Total 9990, desça para o 050. 050, total 9990, desça. Total 3859, desça para 4000, ajuste 1018. 4018, 3259, desça. Gol 9085, estabilizado? Estabilizado, senhorita, já ia chamar. Torre, 186, bom pouso. 186, até daqui a pouco, obrigado. Então, 3171, Recife 251, 3325. Desculpe, poderia confirmar 3171? 1251, 1-3325, Recife. Afirmativo, 1251, 3325, Recife, obrigado, bom dia. Então, 3153, 2000 pés, ajuste 1018, liga LS, a porta estabilizada. Portará, 3153. Total 9910, subjetor para sequenciamento, esquerda para o 0, no 0, limite para localizador. 9910, curva da esquerda para 0, 1-0, limite ao lock, descendo para 050. Então 3859, reautorizado 3000 pés, ajuste 1018. Ah, 4069, desculpa, senhor. 4069, autorizado para chegar a assinar. Obrigado, senhor. Então, 3859. Prossiga. Controle, instrução do controle. Negativo. Desça para 3000, ajuste 1018. Afirmativo, essa instrução havia copiado, 3000, 1018. Sente que não teve cotejamento e o controle achou que você não tinha copiado. Afirmativo, teve cotejamento sim, né? Com 3859. 3859, inicia redução 1709, eu sigo tráfego da companhia agora 7 milhas da sua frente, reduzindo. 1970, está reduzindo, está 3859. Total 9910, desça para 4000, ajuste 1018. Para 4018, mantendo pro total 9990. Gente, aguardando o vetor para interceptar o localizador. Gente. Então, 3153, completo esquerda 140, nesta pro intercepta, reporte estabilizado. Portaria estabilizada, então 3153. Tá 3859, sua visual autoriza 2000? 3159, então 3859 autorizado, 2000 pés, ajuste 1018. 2000 pés, 1018, 3859. Então 9910, direita pro 060, descendo para 3000 pés, ajuste 1018. Total 9910, curva na esquerda, à direita pro 060, descendo para 3018. Tá 3859, tá autorizado o final da LS, quer dizer? Então, 3153 estabilizado? Afirmo. 7. Completa final, torre 118.6, bom pouso. 18.6. Total 9910, mestre patroa, intercepta o localizador. Eu ativo, na apoio, intercepta, total 9910. Horas e 30 de... 3 horas e 40 de autonomia, alternando Ribeirão Preto Azul, 4069. Ribeirão Preto, 340, sobre? 120. Autorizado táxi Índia, Ponte Caradão 902, 118, esse foi 612, que ligou 1018, o azul 4069. Ok, Fiat, 1018, chamada. Total 990, reduzido para 1970 mais. Iniciando redução, total 9990. Bom dia, táxi Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 905. Na escuta? Escuta? Felipe, ele não tem previsão pra iniciar o pushback? Assim que fechar os porões aqui, acho que indica o máximo 5 minutinhos. Sente grato. Turno 985. Até antes da Juliette, que vai falta prevista no zero, guarda no push da companhia. Estabilizou? 359 estabilizado, sinal elétrico. Foi, 118.6. Rota 9990-2000, ajuste 1018, reporta ILS. Descendo para 2000, reporta ILS, total 9990. Aqui, Charlie Yankee. Confirmar a diária de distância. Web 5808 decolando na Arbor. Web 5808, contato radar 360, sai da Arbor. Sai da Arbor, Web 5808. Mike Charlie Yankee e a Pro. Charlie, apenas evite a área de Camaçari, o Mike Charlie Yankee. Gente, como eu recebo no radar, confirme a altitude agora. 204, autorizado, pushback. Você realizar o push deixando livre a entrada do portão 10? Olha, aí eu vou falar com o pessoal de solo aqui, só um minutinho que eu respondo depois. Ok, senhor. Autorizado, o Web 5808. Muito obrigado, senhor. Total 9910 estabilizado? Está no localizador, total 9910. Total 9910, completa final, vai seguir tráfego da TAM e a dúzia de milhas para frente. Reduza para a aproximação, torre agora 118.6. 18.6, total 9910. Salvador, bom dia, altura 3253. 3153, bom dia, taxi Alfa, Kilo 43, reporta para ingresso, pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, reportará para ingresso no pátio 1. O 1804 confirmou companhia com o solo. Passamos a instrução para ele aqui, falou assim que vai deixar livre, sim. Também confirmou que tem condição. Bom dia! O 1985, taxi é Juliette. Portão no zero, atento à companhia no push. Congresso 4-1, 3-1-3. Exato, 4-1, portão 03, TAM 353. Solo TAM 3859, livrão principal. 3859, taxi Alfa, reportando São Juliette. E Alfa vai reportando São Juliette, TAM 3859. Confirmando, pessoal? Não, não me quer de pé? O Mike Tchalian que eu recebo na radial 345 a 19 milhas, confere? Alô, bom dia, agronomia 07, formação hotel. Tem a frequência livre que está com relação com os tráfegos, reporta ingressando na CTR. Isso, Saída da El, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5145. De 5808, chama Recife 1260-133.5. Recife 1260-133.5, confirma? 5. Confirma primeiro, por favor. 1260. Tacou 1804, autonomia está de 3 horas e 50, alternado Campinas e o PLB 157. 04, taxi de Apache 1 no Índia, ponte Paredão no 0 Torre, 1 no 8, são 612, Kenigão no 0 no 8. Taxi Índia, 18-6-18, boa, 904. 3859, manda a posição onde está o Juliette, manda a posição no Juliette, aguarda a passagem de um gol. E faça o mesmo, livrar o eixo da Juliette, ingresso, posição 07. Aguardar na Juliette, aguardando a passagem do gol para prosseguir para o 07, está 3859. Paulo Salvador, bom dia, eu sei, 517 da TAM, tá no 62, decente da informação, ativa autorização. 3590, Brasília, 360, via pista 97, recolha a pista 10 para a direita, sai da porta, é leve, controle 120, décima 8, aciona 5146. 360 autorizado Brasília, decola da 10, curva à direita, arbor, eleva. 128, controle 5146, transporter 3597. Correto, repórter de backstone na 3597. Repórter, tchau. Solo, bom dia, total 99. Boa noite, total 99. Total 9910, bom dia, taxi Alfa, Kilo, 43. Posição 0743. Kilo, total 07. Salvador, eu bati 1897, sente da hotel 360, confins. 1897, confins, 360, VPC do mundo mesmo, recola a pista no 0 com a direita, cega da El, Leda, Bridge, controle 120, décima 8, aciona 5154. 0, confins, da El, Leda, Bridge, pesulo 90, 5154. 208 é o controle 1897. Controle Azul 4069, muito bom dia. Azul 4069, contato radar 360, saída da El. 360 da El. Dia, Gol 804, decolou. Gol 804, contato radar, 10360, perfil da El. Perfil da El 360, direto, Gol 804. Mantendo o perfil da saída da El. Puxa, perfil da El. Salvador, boa, Gol 9030, tem autorização. Confirma, sou o Gol número 07. Gol 9030. Recife, nível 4, 1-0, via turístico 58, decola, pista 1-0, com a esquerda, pega a puta, transição em Caju, controle 1-2-0, décima 8, aciona 5-1, 5-3. Bom, 9-0-3-0 para Recife, nível 4, 1-0, via turístico 58, decola 10, esquerda para o Caracaju, 2-0-8, controle 5-1, 5-3, transição, 9-0-3-0. Correto, já posso puxar o 9030. Paulo 607, gate 5, pushback acionado. Gol 1607, gate 5, pushback acionado. Gol 1607, gate 5, céu, pushback acionado. Autorizado, pushback acionado, gol 1607. 1607. Fala, Salvador, bom dia, gol 1705, informação hotel, aceleração Brasília. 1715 Brasília, 360, via Pesilu 17, decola pista 10 com a direita, sai da boa, eleva, controle 120, décima 8, aciona 5150. 360, pelo Pesilu 17, decola da 10, sai da boa, transação elétrica. Polo 20, décima 8, controle 51, 50, transponder, gol 1795. Correto, é bom puxo, gol 1795. Puxa na puxa, gol 1795. Estacionamento 3597, 62. 3597, autorizado, puxa, porta. Porta. Azul 4069, chama Recife, 251-3325. 251-3325, obrigado. Bom dia, para carro 6570, informação hotel 390 Recife. 6570 Recife, nível 390, via Peruísco 58, decola pista 10 com a direita, curva à esquerda, saída Pulga, transição Caju, controle 120, décima 8, aciona 5172. Autorizado Recife 390, conforme a rota do plano, Peruísco 58, decola da 10, curva esquerda, Pucaracaju. Controle 1208 e transponder 5172, Opsa 6570. Correto, reposta puxa, Opsa Câmara 6570. Botará. Você não fez notificações, voo? Zulu, prossegue para Salvador. Fez, confirma o transponder acionado. Sem o código 0135, o Zulu, confirme a posição no momento. corredor caixa prego. Gente, ingresso no corredor caixa prego, está mantendo 1.500 pés? Estou na bola do 4 horas, Galeão.